é nós que tá. E nos falante é nós que tá. E nos radim é nós que tá. Família VMG é nós que tá. E na favela é nós que tá. E nos falante é nós que tá. E nos radim é nós que tá. Família VMG, rajada de HK. E se Deus não deixar, até a Glock trava. Vale vida pra quem perde a palavra. Osama no resumo, quem deve a cobrança vem. E o malandrão se perde no poder que acha que tem. Na hora malandro cê cai, não adianta tentar se iludir. No box o moleque tá, de golpe pena estendi. Maluco tirou minha paz, tá fazendo uma hora extra aqui. Falou demais, viveu demais, agora deixa desistir. Vai, intensamente tende a mente, a gente às vezes é fraco. Inteligente, um passo à frente pra mudar esse fato. Inconsequente, inadimplente, vacilo é pau no gato. O crime é quente, é bom ficar ciente no ar. E nas favelas é nós que tá. E nos falante é nós que tá. E nas lojinhas é nós que tá. É só escutar, é nós que tá. E na favela é nós que tá. E nos falante é nós que tá. E nos radim é nós que tá. Família VMG é nós que tá. E na favela é nós que tá. E nos falante é nós que tá. E nos radim é nós que tá. Família VMG, rajada de HK. E se Deus não deixar, até a Glock trava. Palavra vale vida pra quem perde a palavra. Osama no resumo, quem deve a cobrança vem. E o malandrão se perde no poder que acha que tem. Príncipe do gueto, castelo de madeira. Outra viatura veloz descendo a ladeira. Frio na quebrada, vinho seco, fogueira. Hoje a lojinha tá lotada, pique feira. Aqui não tem freira, no baile ela se solta. E o dono dos quilos não anda sem escolta. Revolta com o governo, sem medo do cão que late. O verme inveja o kit e o meu clã contra os quilates. Legalizou a fita, sem convívio não fica. É rajada, ensafada e Loki que tá larica. Os moleque é zica, achou ruim vem em bica. Corta as Glock, tá no frevo e gasta o lucro da bica. Na ponta da faca, na bala, no molho, destrava o ferrolho. Vai, na humildade, as amizades eu escolho. Do morro eu não corro, só vim por socorro. Eu tô por eles e por eles, eu mato e morro. E na favela é nós que tá. E nos falante é nós que tá. E nos radim é nós que tá. Família VMG é nós que tá. E na favela é nós que tá. E nos falante é nós que tá. E nos radim é nós que tá. Família VMG, rajada de HK. É nós que tá, é nós que tá. É nós que tá, é nós que tá. É nós que tá, é nós que tá. É nós que tá.